temos a Praia de São Sebastião da Feira, que ainda não tem o número de anos suficiente de águas avaliadas para que possa obter o galardão Bandeira de Ouro, Bandeira Praia Azul, portanto, Bandeira Praia Azul. Admitimos que no próximo ano, a mantermos este registro da qualidade de água, tem que ser ótimo. Admito que até com a própria melhoria que tem sido, dos investimentos que têm sido feitos na zona do Alva, portanto, no tratamento de esgotos, no tratamento das águas residuais, portanto, isso tem permitido uma melhoria substancial da qualidade das águas, ou seja, o elevar do patamar de qualidade das águas balneares tem permitido, ano após ano, que posicionemos a praia fluvial de São Sebastião da Feira para, diria, no próximo ano, daqui a dois anos, receber pela primeira vez a bandeira azul. Tem todas as condições para isso, num grande esforço que se deve reconhecer. Depois temos, finalmente, pelo segundo ano, a praia fluvial do Parque de Campismo de São João. Aí já não dependente de uma entidade pública, seja uma junta de freguesia ou uma Câmara Municipal, mas dependente da gestão do Parque do Campismo de São João, no caso da Fundação Alvino Mendes da Silva. A Câmara Municipal tem dado todo o apoio na requalificação da praia, da valorização da praia. É praia acessível. Estamos também a fazer um forte investimento na avaliação da qualidade das águas. Irá fazer o seu percurso de avaliação da qualidade dessas mesmas águas. O ano passado foi lá feito um grande investimento em termos de balneários, de casas de banho, da acessibilidade à própria praia, portanto, para pessoas com mobilidade condicionada. Portanto, vai fazer o seu percurso em termos de avaliação da qualidade da água pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Associação Bandeira Azul da Europa e também fazendo o seu percurso sem precauções também. Admitimos que daqui a três anos, dois anos, três anos, possa, ao fim de cinco anos, no quinto ano, tínhamos garantidamente ser reconhecida como praia Bandeira Azul. E o Penalva de Alvim, São Sebastião da Feira.